Vamos começar aí com uma série de futeboladas. Vocês devem saber que eu sou do SCP. Somos campeões de Portugal. Não estamos aqui para ferir super celebridades, que é uma palavra que não sei dizer. Um adepto entrou aí numa loja de material desportivo e viu camisolas de muitos clubes, portugueses e estrangeiros, mas não via a camisola do clube de coração dele, que era do FQP. Perguntou ao homem da loja: olha, desculpe, quanto é que custa aquela camisola de Boa Vista? Amigo, custa 20 euros. Ah. E aquela camisola ali de Barcelona? Custa 30 euros. Está bem. Olha, e aquela ali de Sporting? Ah, esta é mais cara, esta ano. 40 euros. Olha, você não tem nenhuma do Porto? Tem, amigo. Lá ao fundo nas promoções. 4,90 euros. Estão baratas. Sim, então, ninguém paga nelas, é para acabar o estoque. Olha, então dê-me uma. O gajo vai buscar a camisola, o gajo saca de uma nota de 5 euros para pagar, dá a nota ao homem, o homem vai à caixa. Começa a coçar a cabeça. Olha, desculpe, eu estou sem trocos. Importa-se levar uma camisola do Benfica para completar os 5 euros?